Vou preparar o jantar e te esperar do jeito que você gosta. Não demore, amor, não demore, amor. Faz exatamente 8 horas ele saiu pra trabalhar, e eu aqui contando as horas, esperando ele voltar. O meu WhatsApp quando toca é ele perguntando: já acordou, amor? E aí, tá bem? Diz que tá com saudades de mim. Tocou meu WhatsApp, sei que é ele dizendo que me ama. Tocou meu WhatsApp, sei que é ele falando que tá com saudades de mim. Tocou meu WhatsApp e não vê a hora de chegar em casa. Pra gente se ama, pra gente se ama, a gente se ama. Faz exatamente 8 horas que ele saiu pra trabalhar, e eu aqui contando as horas, esperando ele voltar. Já preparei a lingerie e o perfume que você gosta. Não demore, amor, tô te esperando aqui na porta. Tocou meu WhatsApp, sei que é ele dizendo que me ama. Tocou meu WhatsApp, sei que é ele falando que tá com saudades de mim. Tocou meu WhatsApp e não vê a hora de chegar em casa. Pra gente se ama, pra gente se ama, pra gente se ama. Tocou meu WhatsApp, sei que é ele dizendo que me ama. Tocou meu WhatsApp, sei que é ele falando que tá com saudades de mim. Tocou meu WhatsApp e não vê a hora de chegar em casa. Pra gente se ama, pra gente se ama, a gente se ama. Vou preparar o jantar e te esperar do jeito que você gosta. Não demore, amor, não demore, amor, que a sobremesa sou eu.